ao menos uma vez. Ser incrível como você entenderia a minha loucura, te deixaria livre talvez. Mas um segundo é muito pra mim. Sete luas nem dá pra pensar. Acredite, é melhor assim, pra que essa história nunca chegue ao fim. Me espera, amor, com um sorriso, porque já vou com vontade de ficar. Se estou feliz quando estou indo, é porque tenho para quem voltar. Tenho para quem voltar. Tantos dias enganando a saudade que aumenta quando leio teu recado. Duas palavras com o poder de me deixar perto de você. E essa distância eu bebo devagar. É como um vinho a me preparar. Acredite, é melhor assim, pra que essa história nunca chegue ao fim. Me espera, amor, com um sorriso, porque já vou com vontade de ficar. Se estou feliz quando estou indo, é porque tenho para quem voltar. Tenho para quem. Voltar, tenho para quem.